Beleza na Rádio Ops. Beleza na Rádio Ops. Beleza na Rádio Ops. Oi, povo bonito. Eu sou a Aninha do blog Made in Uvas. Estou aqui essa semana para deixar uma super dica para aquelas pessoas que morrem de medo de cera. Se você deseja não fazer feio nesse verão e quer fazer buço, sobrancelhas, sem sentir dor, a minha dica é o seguinte. É só colocar uma pedrinha de gelo no local que deseja depilar e assim que sentir a dormência, se joga na pinça. Detona, tira tudo, deixa tudo bem limpinho e pronto. Beleza garantida e o melhor, sem sentir dor. Só toma cuidado quando for fazer sobrancelhas, tá? Sem exageros, combinados? Um beijo e até a próxima. Beleza na Rádio Ops. Beleza na Rádio Ops. Beleza na Rádio Ops.